Ficheiro 80, página 649. A expressão do rosto do rapaz endureceu ao ouvir a sua ação ser classificada como tola. Jamie tocou-o de leve no lenço sobre o ferimento no pescoço e examinou-o com um ar crítico. Quando quiseres matar alguém por trás, rapaz, escolhe um homem que não esteja sentado em cima de uma pilha de folhas secas, advertiu. E se usares uma faca para atingir alguém maior do que tu, escolhe o ponto certo. Cortar a garganta de uma pessoa é arriscado, a menos que a tua vítima fique sentada imóvel à tua frente. Obrigado pelo valioso conselho, disse o rapaz com escárnio. Ele demonstrava ser corajoso, embora os seus olhos saltassem nervosamente de um rosto ameaçador e barbudo para o outro. Nenhum homem das terras altas ganharia um concurso de beleza em plena luz do dia. À noite, não era o tipo de pessoa que alguém gostasse de encontrar num lugar escuro. De nada. É uma pena que não tenhas oportunidade de o usar no futuro. Aliás, gostaria de saber por que razão me atacaste. Os homens, atraídos pelo barulho, começaram a surgir dos acampamentos próximos, deslizando como espectros por entre as árvores. O olhar do rapaz saltou de um lado para o outro, em torno do crescente círculo de homens, recaindo finalmente sobre mim. Hesitou um instante, mas respondeu: Eu esperava libertar a senhora da sua custódia. Um leve movimento de riso reprimido percorreu o círculo, sendo rapidamente extinto por um breve gesto de Jamie. Compreendo, disse ele, de uma forma não comprometedora. Ouviu-nos conversar e concluiu que se tratava de uma senhora inglesa de boas famílias. Ao passo que o senhor é um fora da lei, sem escrúpulos, com uma reputação de roubo e violência. O seu rosto e a sua descrição física figuram em enormes cartazes espalhados por toda a parte em Hampshire e Sussex. Eu o reconheci-o imediatamente. É um rebelde e um devasso, sem princípios. O rapaz irrompeu furiosamente, o rosto manchado de vermelho, mesmo sob a luz da fogueira. Mordi o lábio e olhei para os meus sapatos, para não encarar Jamie. Sim, bem, é isso mesmo, concordou Jamie cordialmente. Sendo assim, talvez me possas dar uma razão para eu não te matar imediatamente. Sacando a adaga suavemente da sua bainha, ele girou-a lentamente, fazendo a lâmina reluzir. O sangue esvaíra-se do rosto do rapaz, deixando-o como um fantasma nas sombras. Mas ele empertigou-se diante das palavras de Jamie, empurrando os seus captores de ambos os lados. Eu já esperava isto. Estou perfeitamente preparado para morrer, disse ele, endireitando os ombros. Jamie abanou a cabeça pensativamente e, em seguida, inclinando-se, colocou a lâmina da adaga no fogo. Uma nuvem de fumo elevou-se em torno do metal que escurecia, com um cheiro forte a forja. Todos nós observámos em silencioso fascínio a chama de um azul espectral onde tocava a lâmina, a impregnar de vida o ferro mortal com uma descarga de calor incandescente. Enrolando a mão no lenço manchado de sangue, Jamie retirou cautelosamente a adaga do fogo. Avançou, devagar, em direção ao garoto, deixando a lâmina cair como se tivesse vontade própria, até tocar no colete do rapaz. Um cheiro forte, a tecido queimado, desprendeu-se do lenço enrolado em torno do cabo da arma, que se tornou mais forte à medida que uma linha fina, queimada, traçava o seu curso, subindo pela frente do colete no caminho da adaga. A ponta da lâmina, escurecendo à medida que esfriava, parou debaixo do queixo duramente erguido. Eu podia ver as finas linhas de suor brilhando nas cavidades esticadas do pescoço delgado. Sim, bem, acho que não estou preparado para te matar ainda. A voz de Jamie soava calma, repleta de uma ameaça silenciosa, ainda mais assustadora devido ao seu autocontrolo. Com quem vinhas a marchar? A pergunta estalou como um chicote, fazendo os ouvintes recuar de medo. A ponta da lâmina aproximou-se um pouco mais, fumegando na brisa da noite. Eu não lhe vou dizer. Os lábios do rapaz cerraram-se com firmeza sobre a resposta gaguejada e um tremor percorreu-lhe a garganta delicada. Nem a que distância estão os teus camaradas? Nem quantos são? Nem a direção que tomaram? As perguntas foram colocadas suavemente, outra vez, com um toque meticuloso da lâmina ao longo da borda do maxilar do rapaz. O branco dos seus olhos aumentou, como os de um cavalo em pânico, mas ele sacudiu a cabeça violentamente, fazendo os cabelos dourados esvoaçar. Ross e Kincaid aumentaram a pressão nos braços do rapaz que se debatia. A lâmina, escurecida, pressionou com força e repentinamente em toda a sua extensão plana, sob o ângulo do seu maxilar. Ouviu-se um grito agudo e arfante e o cheiro de pele queimada. Jamie! Gritei sem me poder conter. Ele não se voltou para me olhar, mas manteve os olhos fixos no prisioneiro, o qual se deixou cair de joelhos sobre as folhas secas varridas pelo vento, a mão liberta, agarrando o pescoço. Isso tu não te diz respeito, madame, disse ele entre dentes. Estendendo o braço, agarrou o rapaz pela parte da frente da camisa e colocou-o de pé com um safanão. Cintilando, a lâmina da adaga ergueu-se entre eles e pousou logo abaixo do olho esquerdo do garoto. Jamie inclinou a cabeça numa pergunta silenciosa, mas recebeu em resposta uma negativa, quase imperceptível, mas definitiva. A voz do rapaz não passava de um sussurro trêmulo. Teve de clarear a garganta para se fazer ouvir. Não, disse devagar, não. Não há nada que me possa fazer, que me obrigue a contar-lhe o que quer que seja. Jamie segurou-o durante mais um instante, fitando-o nos olhos. Depois largou o tecido enrugado que tinha na mão e deu um passo para trás. Não, proferiu lentamente. Acho que não há. Não a ti. E quanto à senhora? No início não percebi que ele se referia a mim. Até que ele me agarrou pelo pulso e me puxou com força para junto dele, fazendo-me tropeçar ligeiramente no solo irregular. Caí na sua direção e ele torceu-me o braço bruscamente para trás das minhas costas. Pode não estar preocupado com o seu próprio bem-estar, mas talvez tenha alguma consideração pela honra da senhora, já que teve tanto trabalho para a resgatar. Virando-me para ele, ele lançou os dedos nos meus cabelos, puxou-me a cabeça para trás e beijou-me com uma brutalidade deliberada que me fez contorcer o próprio corpo involuntariamente em protesto. Soltando os meus cabelos, puxou-me com força contra o seu peito, de frente para o garoto, que se encontrava do outro lado da fogueira. Os olhos do rapaz estavam arregalados, apavorados, com reflexos das chamas nas grandes pupilas escuras. Solte-a! Exigiu com uma voz rouca. O que pretende fazer-lhe? As mãos de Jamie alcançaram a gola do meu vestido. Com um violento puxão, rasgou o tecido do vestido e da roupa interior, desnudando quase todo o meu peito. Reagindo instintivamente, pontapiei-o na canela. O garoto emitiu um som inarticulado e deu um salto para a frente, mas foi impedido mais uma vez por Ross e Kincaid. Já que perguntaste, a voz de Jamie soou agradável atrás de mim. Estou disposto a violar esta senhora diante dos teus olhos. Depois entregá-la-ei aos meus homens para fazerem dela o que quiserem. Talvez também queiras ter a tua vez antes que te mate, não? Um homem não deve morrer virgem, não achas? Eu lutava seriamente agora, o braço preso atrás das costas com mão de ferro, os meus protestos abafados pela palma grande e quente da mão de Jamie sobre a minha boca. Cravei os dentes com força na sua mão e o sangue jorrou. Ele retirou-a bruscamente, sufocando um grito, mas voltou a pô-la quase de imediato, enfiando um pedaço de pano à laia de bucha entre os meus dentes. Eu emitia sons estrangulados por entre a mordaça, enquanto as mãos de Jamie se lançaram sobre os meus ombros, afastando ainda mais os pedaços rasgados do meu vestido. Ao som de linho fino e grosseiro rasgados, ele desnudou-me até à cintura, prendendo-me os braços junto ao corpo. Vi Ross olhar para mim e desviar de imediato os olhos, fitando-os intensamente no prisioneiro, enquanto um lento rubor se apoderava do seu rosto. Kincaid, que tinha apenas 19 anos, ficou a olhar fixamente para mim, em estado de choque, a boca aberta como uma planta carnívora. Pare! A voz do rapaz estava trêmula, mas agora indignada, em vez de aterrorizada. Você é um cobarde miserável. Como ousa desonrar uma senhora, seu canalha escocês? Impertigou-se por um instante, o peito arquejante de emoção, e depois tomou uma decisão. Arremeteu a cabeça para trás e empinou o queixo. Muito bem, não tenho outra escolha honrada. Solte a senhora e eu dir-lhe-ei o que quer saber. Uma das mãos de Jamie largou o meu ombro no mesmo instante. Não vi o seu gesto, mas Ross soltou o braço partido do rapaz e foi rapidamente buscar o meu manto que caíra no chão despercebidamente durante a agitação da captura do rapaz. Jamie puxou-me as duas mãos para trás e, arrancando-me o cinto, usou-o para as atar com firmeza atrás das minhas costas. Depois retirou o manto das mãos de Ross, lançou-o sobre os meus ombros e fechou-o com cuidado. Dando um passo para trás, inclinou-se ironicamente na minha direção, fazendo uma mesura, e depois virou-se para encarar o prisioneiro. Tens a minha palavra de que a senhora estará a salvo das minhas investidas, disse. O tom da sua voz podia ser atribuído à tensão da raiva e do desejo frustrado. Eu reconheci-o como a angustiante repressão de uma incontrolável vontade de rir. E tê-lo-ia matado ali, mesmo, alegremente. Com o rosto endurecido como uma pedra, o rapaz forneceu as informações exigidas, falando em monossílabos. Chamava-se William Gray e era o segundo filho do Visconde Melton. Acompanhava um grupo de 200 homens e viajava para Dunbar com a intenção de aí se juntar ao exército do General Cope. Os seus companheiros estavam naquele momento acampados a cerca de 5 quilómetros dali, para o oeste. Ele, William, andando pela floresta, vira a claridade da nossa fogueira e fora investigar. Não, não estava ninguém com ele. Sim, as tropas carregavam armamento pesado, 16 canhões montados em carroças e 2 morteiros de 40 centímetros. A maior parte das tropas estava armada de mosquetes e havia uma companhia com 30 cavalos. O rapaz começava a esmorecer sob a tensão combinada do interrogatório e do braço partido, mas recusou uma oferta para se sentar. Ao invés disso, apoiou-se contra uma árvore, segurando o cotovelo com a mão esquerda. As perguntas sucederam-se durante quase uma hora, repetindo as mesmas informações inúmeras vezes, identificando discrepâncias, ampliando os detalhes, buscando as omissões mantidas em segredo, as questões às quais o interrogado se esquivava. Finalmente satisfeito, Jamie soltou um suspiro profundo e afastou-se do rapaz que se deixou cair nas sombras oscilantes do carvalho. Ele estendeu a mão, sem falar. Murtagh, que adivinhava sempre a sua intenção, entregou-lhe uma pistola. Ele voltou-se outra vez para o prisioneiro, verificando a preparação do explosivo e o carregamento da arma. Os 30 centímetros da pistola de metal, a coronha em forma de coração, reluziram com um brilho escuro, a luz da fogueira desprendendo faíscas prateadas do gatilho e do precursor. Coração ou cabeça? Perguntou Jamie, despreocupadamente, erguendo por fim o rosto. Hã? O rapaz permaneceu de boca aberta, com um ar estúpido, de absoluta incompreensão. Vou matar-te com um tiro, explicou Jamie pacientemente. Em geral, os espiões são enforcados. Mas, levando em consideração o teu cavalheirismo, estou disposto a oferecer-te uma morte rápida e limpa. Preferes receber o tiro na cabeça ou no coração? O rapaz empertigou-se rapidamente, endireitando os ombros. Ah, sim, claro. Humedeceu os lábios com a língua e engoliu em seco. Acho que no coração, Obrigado, acrescentou numa reflexão tardia. Ergueu o queixo, comprimindo os lábios, que ainda detinham um resquício dos seus contornos suaves e infantis. Balançando a cabeça em concordância, Jamie engatilhou a arma com um clique que ecoou no silêncio sob os carvalhos. Espere! Exclamou o prisioneiro. Jamie olhou-o com um ar inquiridor, a pistola apontada ao seu peito delgado. Que garantia tenho eu de que a senhora não será molestada depois de eu ter partido? Inquiriu o rapaz, olhando agressivamente para o círculo de homens. A sua mão saudável estava fechada com força, mas ainda assim tremia. Ross emitiu um som que habilmente transformou num espirro. Jamie baixou a pistola e, com um controlo inabalável, manteve o rosto impassível, numa expressão de solene seriedade. Bem, disse com o sotaque escocês mais acentuado, sob atenção. Tens a minha palavra de honra, é claro. Embora eu possa compreender perfeitamente que tenhas alguma hesitação em aceitar a palavra de um. O seu lábio contorceu-se involuntariamente. Cobarde escocês? Aceitarias talvez a garantia da própria senhora? Ergueu uma das sobrancelhas na minha direção e Kincaid adiantou-se prontamente para me libertar da minha mordaça. Jamie! Exclamei furiosa, a boca finalmente livre. Isto é inadmissível. Como pudeste fazer tal coisa, seu? Cobarde? Adiantou-se ele prontamente. Ou canalha? Se preferires, o que acha, Murtag? Perguntou, voltando-se para o seu tenente. Sou um cobarde ou um canalha? Os lábios finos de Murtag contorceram-se numa expressão malvada. Eu diria que és carne de cão se libertares a tua namorada sem uma adaga na mão. Jamie voltou-se para o seu prisioneiro com ar de arrependimento. Devo pedir desculpa à minha esposa por a ter forçado a tomar parte nesta encenação. Asseguro-te que a sua participação foi inteiramente a contragosto. Examinou pesarosamente a mão mordida à luz da fogueira. Sua esposa? O rapaz olhava desvairadamente de mim para Jamie. Também te asseguro que, embora a senhora em questão às vezes honre a minha cama com a sua presença, ela nunca o fez sob coação. E não o fará agora, acrescentou enfaticamente. Mas não a desamarres ainda, Kincaid. James Fraser, sibilei, por entre os dentes cerrados. Se tocares nesse rapaz, nunca mais partilharás a minha cama. Jamie ergueu uma das sobrancelhas. Os seus dentes caninos brilharam momentaneamente à luz de fogo. Bem, essa é uma ameaça séria para um devasso sem princípios como eu. Mas acho que não posso considerar os meus próprios interesses nesta situação. Guerra é guerra, afinal de contas. A pistola que ele deixara arriar começou a elevar-se outra vez. Jamie! Gritei. Ele baixou a pistola de novo e virou-se para mim com uma expressão de exagerada paciência. Sim! Respirei fundo para impedir que a minha voz tremesse de raiva. Eu só podia imaginar o que ele estava a tramar. E esperava estar a fazer o que era certo naquela encenação. Certo ou não, quando aquilo terminasse. Afastei a visão extremamente agradável de Jamie a contorcer-se no chão, com o meu pé assente na sua maçã de Adão, a fim de me concentrar no meu presente papel. Não tens absolutamente nenhuma prova de que ele seja um espião, continuei. Ele disse que deparou contigo por acaso. Quem não ficaria curioso se visse uma fogueira no bosque? Jamie assentiu, seguindo os meus argumentos. Sim, e quanto à tentativa de assassínio, espião ou não, ele tentou matar-me. Ele mesmo o admitiu. Passou os dedos delicadamente sob o arranhão vermelho num dos lados da garganta. Bem, isso é verdade, disse eu acaloradamente. Ele diz que sabia que tu és um fora da lei. A tua maldita cabeça está a prémio, pelo amor de Deus. Jamie esfregou o queixo pensativo, virando-se finalmente para o seu prisioneiro. É um argumento, declarou ele. William Grey, a tua advogada defendeu-te muito bem. Não é política de Sua Alteza o Príncipe Carlos, nem minha, executar pessoas ilegalmente, seja inimigo ou não. Convocou Kincaid com um gesto de mão. Kincaid, tu e Ross levem este homem na direção do seu acampamento. Se as informações que ele nos deu forem verdadeiras, amarrem-no a uma árvore a 1,5 km do acampamento em linha de marcha. Os seus amigos encontrá-lo-ão lá amanhã. Se o que ele nos contou não for verdade. Parou, com os olhos frios pousados no prisioneiro. Cortem-lhe a garganta. Fitou o rapaz nos olhos e disse com um ar zombeteiro. Estou a oferecer-te a tua vida. Espero que a uses bem. Deslocando-se para trás de mim, cortou a tira de pano que me amarrava aos pulsos. Quando me virei furiosamente, ele indicou o rapaz que se sentara de repente no chão, sob o carvalho. Talvez queiras fazer a gentileza de cuidar do braço do rapaz, antes da sua partida? Expressão de pretensa ferocidade desaparecera do seu rosto, deixando-o impenetrável como uma muralha. Baixara as pálpebras, evitando o meu olhar. Sem proferir palavra, dirigi-me ao rapaz e ajoelhei-me ao seu lado. Ele parecia aturdido e não protestou quando o examinei, nem enquanto o tratava, embora deva ter sido doloroso. O corpete rasgado do meu vestido insistia em deslizar dos meus ombros e eu praguejava baixinho enquanto, irritada, o ajeitava de um lado e do outro pela milésima vez. Os ossos do antebraço do rapaz eram leves e angulosos sob a pele, pouco mais largos do que os meus. Coloquei-lhe uma tala no braço e pendurei-lhe ao pescoço, usando o meu próprio lenço. É uma fratura simples, disse-lhe eu, tentando manter um tom neutro. Deves manter o braço imóvel, pelo menos durante 2 semanas. Ele assentiu, sem olhar na minha direção.